A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei. Irmãos e irmãs, é uma alegria podermos compartilhar mais um capítulo da Bíblia, capítulo 5 de Deuteronômio, ou as palavras, como é o nome original, capítulo importantíssimo, porque trata dos 10 mandamentos. Então, vale a pena nós prestarmos atenção. E no finalzinho dele, o segredo, mais um segredo para a nossa felicidade. Tá bem? Hoje, como não temos mais relatórios, só lá para o fim do mês que vem, nós vamos direto à devocional que nos foi enviada e também, posteriormente, à leitura do capítulo. O livro se chama Eler da Devarim, ou seja, estas são as palavras. Jesus vai se utilizar dos 10 mandamentos para fazer um novo mandamento que resume os 10. Na primeira parte, adorando a Deus sobre todas as coisas, nós cumprimos os 4 primeiros mandamentos. E na segunda parte, ama ao próximo como a ti mesmo, Jesus trabalha, resume os outros 6 mandamentos. Muito bem, então façamos a leitura do texto que nos foi enviado pelo irmão Everson, um folheto digital de autoria do pastor Antônio Júnior. Diz assim o texto: já chorei por um plano que não deu certo, mas sorri ao saber que aquilo que não deu certo aos meus olhos era Deus fazendo dar certo o plano dele. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Texto de Isaías, capítulo 48, versículo 17 e 18. O irmão Everson nos manda um abraço, uma palavra de bênção, e nós também o abençoamos, abençoamos a família e abençoamos a todos os irmãos e irmãs desde esse momento. Muito bem, vamos então para o capítulo 5 do livro As Palavras. Os 10 mandamentos da Torá. Torá, os irmãos lembram, significa lei. Também você encontra em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Os capítulos 5 a 11, irmãos, formam o segundo discurso de Moisés e apresentam extensa exposição dos chamados 10 mandamentos, com exortações à obediência às orientações de Yahvé, a aliança que Deus estabeleceu com Israel no Monte Horeb ou Monte Sinai, e que agora estava sendo ratificada. Vinculava o povo de Israel com o Senhor como soberano absoluto da nação e com sua Torá, a lei, e regulamentos, como estilo de vida dos súditos. A fidelidade à aliança traria a Israel as bênçãos do Senhor, ao passo que violar esse pacto implicaria a toda a nação os castigos apresentados como maldições. Nós vamos ver no capítulo 28. Mais tarde, o profeta Jeremias anunciaria uma nova aliança, Jeremias 31, de 31 a 34, que tornaria obsoleta a aliança do Sinai. Você encontra referência em Hebreus 7, 22, Hebreus 8, 6 a 13, Hebreus 10, 15 a 18. A pastora Margarete está ministrando o livro de Hebreus. Eu prefiro chamar, não de obsoleta, essa nota é nota da BKJA, mas eu prefiro dizer que Jeremias aponta para o espírito da lei. A superação da lei, não no sentido de descartá-la ou torná-la obsoleta, até porque nós não fazemos isso, mas no sentido de que o Messias traz consigo uma nova aliança. Ou seja, supera. Mas quando nós superamos algo, não necessariamente nós descartamos o anterior. Em alguns casos, sim. Em muitos casos, sim. Mas nem sempre superar significa descartar ou tornar obsoleto. Então, eu prefiro a ideia de superar, ir além. Jesus foi além e explicou o espírito da lei. Muito bem. Versículo 2. Yahvé, nosso Deus, estabeleceu conosco uma aliança no Monte Horeb, ou Monte Sinai. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas sim conosco, com todas as pessoas que nesse dia estão presentes a essa assembleia, todos vivos aqui. Yahvé falou conosco, convosco, face a face. Sua voz se projetou do meio das chamas no monte. Naquela época, eu fui colocado entre o Senhor e vós, a fim de anunciar a palavra de Yahvé, pois ficastes com medo do fogo e não subistes à montanha. Foi quando ele nos disse: eu sou Yahvé, teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma máxima da Bíblia. Essa afirmação do Deus eu sou. Eu sou Yahvé, teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito. Até hoje, nós usamos essa verdade bíblica para dizer: o Deus soberano e todo-poderoso é, e é aquele que liberta e faz sair de qualquer cativeiro que nós estejamos, do ponto de vista espiritual, emocional, físico, em qualquer sentido. O Senhor nos liberta da escravidão, escravidão da lei do pecado e da morte. Então, essa afirmação no versículo 6 é belíssima. Eu sou Yahvé, teu Deus, aquele que te libertou, nós podemos dizer aquele que nos liberta, e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Ele nos libertou definitivamente na cruz do Calvário. Versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. Então aqui fica claro, irmãos, que nós adoramos um Deus único e que o Deus único não aceita qualquer outro culto que não seja o culto a Ele. Não é por vaidade. É porque Deus sabe que essa é a verdade. Ele é o Deus Criador e Libertador. Por isso, nós não devemos prestar culto a outros deuses feitos por mãos humanas ou imaginados pela mente humana. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de nada que se assemelha ao que existe lá em cima, no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou zeloso, sou Deus zeloso, que, dando continuidade, não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestará qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor misericordioso até a milésima geração para com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, aos meus mandamentos. Irmãos, fica claro aqui, se você tem uma versão bíblica que foi feita e esse texto foi alterado, eu quero dizer a você, abandone qualquer culto a qualquer ídolo que seja intermediado por uma imagem de escultura. Não farás nenhuma imagem, olhe bem o texto, nenhuma imagem de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses. Não prestarás qualquer tipo de culto. Então fica claro aqui para milhares de cristãos que nós não podemos prestar culto à imagem de escultura ou a ídolo representado por imagens. Nós não devemos cultuar. E a ideia de venerar, mas venerar com a imagem de escultura, também está carregada de equívoco. Porque você traz a lembrança, quando se fala em venerar, traz a lembrança uma pessoa que foi muito importante, às vezes na vida cristã, mas Deus não mandou fazer imagem. Deus não mandou fazer nenhuma oração. Deus não mandou fazer nenhum culto. Deus não mandou. Então não acrescente isso. Retire isso, não se prostre diante desses deuses, não se prostre, não preste culto. O Eterno, o nosso Deus, é zeloso e castiga os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração. Isso é muito forte, mas é misericordioso até mil gerações para com aqueles que têm aliança com Ele. Espero que você, ouvindo isso, com todo o respeito que tenho por todas as pessoas, entenda, é isso que está na Bíblia. Qualquer adulteração que tenha sido feita para acomodar esse culto, aquele culto, essa devoção ou aquela devoção, e dito até que é uma veneração, né? É inaceitável para Deus. Deus não aceita nenhuma imagem de nada, imagem que se pareça com coisas dos céus, da terra ou das águas que estão debaixo da terra. E não aceita nenhum tipo de culto. Ele não está aceitando. Ah, pastor, mas eu uso uma imagem e já obtive uma resposta. Só há duas possibilidades. Ou Deus foi absolutamente misericordioso com você, porque você foi ensinado errado. Ou então é o engano, espírito do engano, o mentiroso, o ser maligno, que pode até lhe dar uma resposta para que você continue adorando, para continuar idolatrando, para continuar tendo a imagem de escultura. Só há essas duas possibilidades. Ou Deus teve infinita misericórdia, mesmo não concordando, teve misericórdia de você, e por causa da aliança, quem sabe até dos seus pais com ele, ou avós, ele respondeu, ou então é espírito de engano, que é o mais provável, porque Deus não vai riscar aquilo que ele escreveu, ele não vai esquecer aquilo que ele escreveu e aquilo que ele revelou para nós. Então, não devemos prestar culto com nenhum tipo de imagem de escultura, nenhum tipo de imagem, com nenhuma representação. E há divindades em muitas religiões, e essas divindades às vezes têm formato de animais, às vezes têm formato de pessoas, e no cristianismo há o formato de homens e mulheres que foram importantes na história, mas Deus não se agrada. Deus é contrário. Ele está dizendo para você hoje, com esse capítulo, não faça isso, porque eu não gosto, eu não quero, né? Eu repreendo a isso. Eu exorto a vocês para que não façam isso. Versículo 11: Não tomarás em vão o nome de Yahvé, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar seu nome sem o devido respeito. Os judeus foram tão sábios nesse sentido que eles não usavam mesmo a menção do nome do Senhor. Eles chamavam de Adonai, que significa Senhor, ou Hashem, que significa o nome, ou Elohim, mas entendendo que não é para se utilizar esse nome como nós vemos toda hora a pessoa: ah, que Deus me ajude, ah, que Deus me socorra, ah, que Deus isso, que Deus aquilo. Irmãos, isso contraria a vontade de Deus. Não tome o nome do Senhor em vão, só use o nome do Senhor, olha como estou dizendo, do Senhor, quando for absolutamente necessário, biblicamente, para sua oração, para sua família e assim por diante. É melhor que você diga o Senhor, o Deus eterno, o Senhor, o nosso soberano, o Senhor, né? Use esse nome. Adonai representa o Senhor. Então, mantenha essa ideia de não usar o nome do Senhor de qualquer forma, a qualquer hora, de qualquer jeito. Versículo 12: Guardarás o dia do Shabat, sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Eu só vou deixar uma pergunta aqui para não me alongar nessa questão. Repare todos os mandamentos, e você vai conversar com os cristãos do mundo inteiro e eles vão dizer, né, aqueles que forem bíblicos: eu não tenho que fazer ídolo nenhum, com imagem nenhuma. Ele não vai concordar com nenhum tipo de imagem de escultura. Ele não vai ter outro Deus senão o Senhor. Ele vai reconhecer que o Senhor é o Eu Sou. Ele vai reconhecer a necessidade de honrar pai e mãe, que nós vamos ler, porque isso é palavra do Senhor. Ele vai reconhecer: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo. Ele vai concordar com tudo isso. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem bem algum que pertença ao seu próximo. A única pergunta que eu deixo, pergunta que me aquece o coração desde o momento em que eu fui ler a Bíblia pela primeira vez. Ora, se nós concordamos com 9 dos mandamentos, a minha pergunta é: quem mandou retirar o quarto mandamento? Por um acaso, Jesus, em algum momento, deixou de guardar o sábado? Não. Começou a surgir um conflito entre os cristãos judeus no primeiro século, de origem judaica, Paulo, Pedro, Tiago e tantos outros, e os gentios. Então, como isso estava no bloco dos costumes hebraicos, então se retirou o dia de guarda do sábado, e também aconteceu uma outra coisa no primeiro século. No domingo, dia da ressurreição, já no primeiro século, é fato, é verdade, que os irmãos se reuniam para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Isso tudo é verdade. No entanto, Jesus não mandou fazer alteração no dia de guarda. Eu não sou adventista, não sou do judaísmo, mas eu tenho que perguntar a você: quem mandou tirar? Moisés mandou tirar? Não. Os profetas mandaram tirar? Não. O salmista mandou tirar? Não. Aí você vai me dizer: mas todos eles são da cultura hebraica. É verdade. Então a pergunta é: Jesus mandou tirar? E eu respondo categoricamente: leia o Evangelho. Não, não mandou tirar. E os discípulos de Jesus, judeus guardavam? Guardavam. E muitos gentios guardavam também? Também guardavam. Porque ninguém mandou tirar. Só por isso. Porque esse dia só foi alterado entre o ano 315 e 325. Só foi alterado por uma decisão num momento em que a igreja, o imperador Adriano, e a igreja foi institucionalizada. Existe a Igreja Católica Antiga, que vai até 325, e depois da Igreja Católica Antiga surge a nova igreja, que é a Igreja Católica Romana. Por causa desse acerto com Roma e por causa do culto ao Deus Sol, que era no domingo, né? Em inglês fica mais fácil, Sunday, o dia do sol. Por causa desse acerto, então, e para se diferenciar dos judeus, se oficializou que o dia de guarda do Senhor era o domingo. E embora eu esteja falando, e só a corrente judaizante, o judaísmo e os adventistas guardem o sábado como dia de descanso, de guarda mesmo do Senhor, embora eu contrarie a todos, eu fico perplexo como que na reforma protestante isso não foi tocado. Fico perplexo também como é que na antiguidade de 315, perdão, até a época da reforma, 1517, isso não foi tocado. Era preciso que alguém dissesse: olha, não é porque nós discordamos do judaísmo e o judaísmo se distanciou da aceitação de Jesus como Messias, que nós vamos alterar a palavra do Senhor, nem alterar o que Jesus fez, porque Jesus celebrava no sábado. Jesus ia à sinagoga no sábado. E ele não fez nenhuma menção ao dizer: olha, vocês, depois que eu morrer, não guardem mais o sábado. Não há nenhuma palavra. E a palavra de Jesus é a maior, é a máxima para um cristão. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, por isso somos cristãos. Chamados os do caminho, chamados de nazarenos, também já desde o primeiro século. Então, irmãos, não há palavra de Jesus nenhuma e não há explícita afirmação do apóstolo Paulo, Pedro, João, ao dizer assim, olha, é proibido agora guardar o sábado porque os judeus que não aceitam o Messias, Jesus como Messias, eles guardam o sábado, para nos diferenciarmos dele, nós vamos guardar o domingo. Não há nenhuma palavra. Não há nenhuma palavra. Então nós não podemos acrescentar isso. Eu deixo só essa pergunta, reflita sobre isso. Será que é correto? Ou será que, de fato, mesmo os irmãos adventistas, com o problema da volta do santuário, né, da limpeza do santuário, com o rebatismo, que é comum, e com outros problemas, né, de terem marcado a data da vinda de Jesus e outras questões, mesmo que eles tenham seus equívocos, aqui, mesmo que o judaísmo não tenha aceitado a Jesus, aqui ele manteve aquilo que está escrito. Aí você vai dizer, do judaísmo eu aceito, mas do cristianismo não. E você vai ter que me responder, por que não? Quem disse para mudar? A palavra máxima, a primeira, é de Jesus. Ele não mandou. A segunda é da igreja primitiva, dos apóstolos. Eles não mandaram explicitamente. Mesmo quando fica implícita que a lei do Novo Testamento, né, a nova lei, a nova aliança, estabelece alguns novos parâmetros que superam o aspecto cerimonial, jurídico, moral, da lei sanitária, da lei judaica, em nenhum momento essa questão é trabalhada. Então, eu penso que você deva fazer essa pergunta, e se você fizer essa pergunta e o Senhor confirmar no seu coração, qual é o motivo? E se você investigar o motivo pelo qual isso foi alterado no ano 315, homologado até 325, você vai dizer, poxa, nós, como igreja cristã, estamos equivocados. Deixa de ser tão importante como no judaísmo por um motivo, porque o salmista, já no Antigo Testamento nós vamos aprender que nós louvamos o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor, alegrar-se-á a minha alma. Então, por entender que todo dia é dia de culto, e todo lugar também é lugar de culto, porque nós agora somos o templo do Espírito Santo, nós já não vamos dar essa ênfase. Eu ouvi algumas bobagens, como o guardar o sábado é como o sinal do batismo no Espírito Santo. Quando eu ouvi isso de um adventista, de um pastor adventista, eu quase rasgo minhas vestes. Quase rasgo, como se fazia no Antigo Testamento. Porque é um absoluto absurdo. Aí eles começaram, para tentar legitimar o que eles estavam fazendo, já de acordo com a palavra, começaram a dizer que o sábado é tudo. O sábado é tudo. O sábado é o selo do Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo. Aí vai se criar uma espécie de idolatria do sábado. E isso está errado. Todavia, é nossa função repartir com você e fazer você refletir e pensar. Quem mandou tirar? Quem mandou alterar? Só fica menos ardente por causa dessas afirmações que nós vemos ao longo da Bíblia, onde nós aprendemos que em todo tempo nós adoramos ao Senhor, devemos adorá-lo, e nós somos o templo de adoração. Então não é nem na sinagoga, nem na igreja, nem em outro lugar. Isso fica mais ameno, Para mim fica mais ameno, não se torna para mim uma bandeira para eu levantar, mas se torna sim, para quem ama a palavra do Senhor, um motivo de eu trabalhar com a igreja inteira, mesmo que 99% pense o contrário, não me interessa. O que me interessa é a Bíblia. Se é só a Escritura, que a reforma diz, só a Escritura, só a Escritura, só a Escritura, bom, pois bem, a Escritura não manda tirar, não manda alterar. E agora, você pergunte para si mesmo o que você vai fazer. O que eu passei a fazer é, desde o dia em que Deus me falou o coração, lendo a palavra do Senhor, é dizer: Senhor, nesse dia eu me separo especialmente ao Senhor. Não é um dia de escravidão, não é um dia para cumprir regras, tantas regrinhas, não é um dia onde eu tenho que marcar quantos metros vai da entrada da cidade de Jerusalém até o Monte das Oliveiras. Não é para tem em todo o prédio, como os judeus fazem, com todo respeito a eles, né? Dois elevadores, um para se usar de segunda a sexta e outro para usar no sábado. Então, essas coisas é óbvio que a gente não vai idolatrar e não vai aceitar como parâmetro, como padrão. Isso foi um problema dos judeus, os judaizantes, porque eles tentaram fazer com que os gentios, os não nascidos em Israel, começassem a adotar toda a característica cultural judaica. Isso foi um problema. Inequívoco também. Isso foi um problema. Mas, não sendo uma bandeira, eu separo esse tempo para dizer: Senhor, é tempo de adoração ao teu nome. E o Senhor disse: o sábado não foi feito para o homem, o homem não foi feito para o sábado, perdão, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então eu separo esse tempo para mim. Primeiro, para adorá-lo em espírito e em verdade, estou procurando isso. Segundo, além de adorá-lo, para ter como um tempo para mim, para o meu refrigério. E refrigério se pode ter, mesmo que você tenha atividade estudantil, de trabalho, esse refrigério, esse tempo, né, de adoração a ele. Muito embora no Antigo Testamento fosse um momento de parada mesmo, né? Parada total. E sem ação criativa, para ficar mais claro para você. O que seria transferido para o domingo, sem ação criativa. Mas o que nos importa agora é chegar a duas conclusões. Primeiro, Deus deve ser adorado todo o tempo, em todos os lugares. Segundo, o dia de guarda é o sábado, e ponto final. Ou então rasgue a Bíblia. Eu não sei por quê, mas os reformadores não tiveram a força e a coragem de formar todo um bloco junto com os outros pertencentes à reforma e dizer: ó, isso aqui precisa ser modificado. O que foi feito lá atrás pela igreja precisa ser modificado. Mas não fizeram, nós podemos fazer. Adoremos ao Senhor em primeiro lugar. Segundo, separemos como um tempo para o descanso. Quer ver? Versículo 13 vai explicar como Deus fez na criação. Não há descontinuidade na Bíblia, meu querido. Por isso que eu prefiro superar um conceito no sentido de carregá-lo dialeticamente comigo. O pensamento dialético é marcado por tese, antítese e síntese. É a base do pensamento lógico. Ora, quando eu tenho uma tese e eu vou apresentar uma antítese, antítese, para eu apresentar uma negação da tese, eu tenho que trazê-la. Isso é um princípio básico de pensamento, assim, teológico, filosófico, básico mesmo. Para eu negar uma tese, eu trago a tese e apresento uma antitese, uma antítese. Eu trago ela comigo. Superar é isso. Não é jogar fora na lata de lixo. É apresentar uma antítese, uma antitese. E depois da antítese, tese, antitese, você chega a uma sintese, a uma síntese. E a tese está presente aí. A afirmação que foi feita inicialmente, a refutação que foi feita no segundo momento, e a síntese, ela carrega consigo a primeira afirmação e a negação da afirmação quando eu chego a uma síntese. Né? O resultado desse pensamento silogista. Então, lógico, tá? Para ficar mais fácil. Então, nós temos que. Vamos lá, vamos crescer. Nós queremos uma igreja que cresce em todos os sentidos. Esse é um ponto absolutamente primordial? Não. Primordial é aceitar Jesus como Senhor, Salvador, é reconhecer os mandamentos no Antigo, no Novo, é ser agraciado pela palavra da cruz. É receber a mensagem da cruz, é ser cheio do Espírito Santo e uma série de coisas. Mas nós não podemos deixar de ler a Bíblia com seriedade. E o senhor já falou muito de contexto. Isso era parte do contexto judaico. É verdade. Parte do contexto, primeiro não judaico, primeiro é o contexto criacional. Vou traduzir. Isso começa lá na criação. Deus fez tudo em 6 dias e separou um dia para não fazer, para não criar, para descansar, para se regozijar. Ótimo. Começa na criação. Isso vai sendo mantido até que é posto na lei judaica. Sim, acompanha a lei judaica. Mas Jesus vem, Messias. De Israel, Jesus que é judeu, de pai judeu, de mãe judia, pai adotivo judeu, né? Porque quem concebeu foi o Espírito Santo, mas quem criou foi José. Ele guarda o sábado. Ele não guarda o domingo. Então, se nós adotarmos, pelo menos em termos de interpretação, a ideia da criação, da lei, da confirmação de Jesus e a confirmação apostólica, nós podemos dizer com clareza: queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade, separar um dia para Ele, e nessa separação, sem dúvida, há a ideia do sábado, trabalhar 6 dias e neles cumprirá todos os teus afazeres. Agora, aqui é bonito. Versículo 14, mais bonito, né? Eu já fico apaixonado por cada versículo. O sétimo dia, porém, é um Shabat, sábado. O sétimo dia, porém, é um sábado. O sétimo dia, porém, é um sábado. Não está dizendo aqui que é o oitavo dia. Não está dizendo que é o domingo. Se fosse o oitavo dia, e ele é, a ressurreição acontece no primeiro dia da nova semana e ao mesmo tempo no oitavo, por quê? Porque o oitavo dia é o dia da circuncisão, é o dia da restauração completa, do novo nascer, do ressurgir. Não teria problema, mas Deus criou o sétimo dia, porém é um sábado de Yahvé, teu Deus. Nesse dia, agora repare a particularidade do sábado para a sua vida pessoal e devocional. Muitos não têm coragem de mexer. Aliás, a vida inteira isso marcou o motivo pelo qual Deus me criou, né? Sempre ministrando textos à luz do texto e do contexto. Esse é o meu chamado para alimentar a igreja. Nós estamos aqui para distribuir alimento para a igreja. E eu estou glorificando a Deus porque já são 300, quase 350 mil. Cumprimos essa semana isso. Alimentar a igreja. Mas alimentar a igreja do quê? Só da tradição? A nossa tradição é o domingo. Não importa se a tradição é o domingo. Tem que alterar, porque isso foi feito em nome do Deus Sol, do Sunday, né? O nosso dia não é o domingo. Domingo é o dia da ressurreição, podemos tomar santa ceia, podemos reunir, cultuar, louvar, glorificar, celebrar a verdadeira circuncisão de coração. Todos os dias têm um simbolismo rico, mas o sétimo dia é sábado. Yahvé, teu Deus. Agora repare, nesse dia não farás obra ou trabalho algum. Aqui que os judeus e os adventistas, respeitosamente aos irmãos adventistas e aos judeus, sempre respeito para com todos, em nome de Jesus, aqui que eles às vezes pesam a mão, né? Porque, como diz, nesse dia não farás obra ou trabalho algum, então aí tem que descer por um elevador especial, não pode apertar uma tomada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Então, não é esse o sentido que Jesus explicou. Por isso, quando Jesus curava no sábado, os judeus iam para cima dele. Era melhor deixar para os judeus da época de Jesus, não todos, mas sobretudo os fariseus, era melhor deixar o cidadão enfermo do que curar no sábado. Por quê? Você me pergunta. A resposta é porque a Bíblia está dizendo, nesse dia não farás obra ou trabalho algum. Então, se não é para fazer nada, não posso curar. Ora, Jesus desmantela esse pensamento equivocado. Ele estraçalha, né? Ele dá o verdadeiro espírito da lei, a verdadeira jurisprudência. A partir dele, nós sabemos que o dia foi feito para adorar o Senhor, para nós mesmos e para abençoar também o próximo. Nesse dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha. Agora, olha a regra. Olha a regra. Nesse dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais. Beleza, aqui a teologia da criação, né? Nem os animais, nem o estrangeiro que estiver vivendo em sua propriedade, para que o teu servo e sua serva descansem como tu. Ninguém, todo mundo parava. Era descanso para todo mundo, até para os animais. Claro que a sociedade capitalista não gosta nada de ouvir uma palavra libertária como essa. Não gosta. Quer que a pessoa trabalhe no sábado, no domingo, na segunda, na terça, sem parar, né? No período da escravidão, coitado do escravo, quase nunca podia descansar. Mas olha isso aqui no versículo 14. A regra é essa. Não é para fazer obra ou trabalho algum criativo, né? Ou mesmo alguma coisa de ordem secundária. Agora, se for para curar alguém, cure. Glorifique a Deus, ame a si mesmo e ame o próximo. Mas a regra, pastor, eu quero a regra, tá bom, a regra. Nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem teu boi, teu jumento, qualquer dos animais, nem o estrangeiro que estiver vivendo em tua propriedade, para que teu servo e tua serva descansem como tu. Na igreja em que eu fui criado, nos cânones, a gente afirma que crê na palavra do Senhor. Depois, por causa de uma escola que surge muito fortemente no século XIX e entra no século XX, aí começa a se afirmar: a Bíblia é e contém a palavra do Senhor. É e contém é uma forma disfarçada de dizer nem tudo é. Nem tudo é. Algumas coisas contém, outras não. Eu contei isso para vocês numa ocasião ministrando com pastores, bispos, bispa, e depois muitos dos bispos foram de joelho ao chão clamar ao Senhor. Nós não podemos mais ficar dizendo isso. Ou é, né? Ou não é. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Yahvé teu Deus te libertou e tirou de lá com mão poderosa. Você foi escravo, lembra disso e não trate as pessoas assim agora. Ele te libertou e tirou de lá com mão poderosa, com braço forte. Meu irmão, minha irmã, Deus está pronto a nos liberar com braço forte todas as vezes que o mal vier sobre nós, contra nós. O Senhor nos liberta com braço forte. Por isso o Eterno, teu Deus, te ordenou guardar o dia do Shabat, o sábado. Aí, voltamos para aquilo que eu já li. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra, que Yahvé teu Deus te concede. Bom, isso já está balançado com o esfriamento do amor, mas nós precisamos guardar esse mandamento, honrar o pai e a mãe. Honre teu pai e tua mãe, a fim de que você tenha uma vida longa e tudo te vá bem na terra. Não matarás, versículo 17. Ah, com isso eu concordo, honrar o pai e mãe, não matar eu concordo, não cometerás adultério, ah, também concordo. 19, não furtarás, ah, também concordo. Não furtarás, não roubarás, né? Versículo 20, não darás falso testemunho contra o teu próximo, ah, também concordo. Beleza, versículo 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ah, concordo, não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem bem algum que pertença ao teu próximo. Ah, eu concordo. Glória a Deus, você concorda com tudo, você concorda com 9. A pergunta que eu deixei para você é por que você pega do Antigo Testamento 9 concordâncias num bloco de 10, do mesmo contexto, da mesma página, do mesmo livro, ou com outro livro similar do Pentateuco, você pega 9 e um não, tem alguma coisa estranha aí. E eu posso te dizer que não é de Deus. Não é de Deus. A igreja se corrompeu. Daniel falou isso. Teve uma visão. E nos pés da estátua, os pés da estátua tinham um aspecto duplo. Foi quando a igreja se prostituiu e começou a negar parte da palavra e administrar parte dela conforme lhe convinha. Não é possível fazer isso. Ou cremos ou não cremos. Ou somos ou não somos. Muito bem. Eu fico feliz em ter deixado a palavra com você e deixo a pergunta para você responder. E se você quiser ser honesto, responda, mas não responda dizendo, por favor, ah, não, o Antigo Testamento eu não quero. Ah, então não use os Salmos, não use os Provérbios, não use a criação, não use Abraão, não use Isaac, não use Raabe, que é da ascendência de Jesus, não use a Ruth, não use Davi. Então, ah, não, eu quero o Antigo Testamento. Ah, quer? Então tá bom, então você quer o livro As Palavras. Ah, quero sim. Ah, eu quero os 10 mandamentos, eu quero 9 deles, e um não quero, opa, opa. Aí é texto fora de contexto. Você retira o texto do contexto dele e justifica essa retirada com questões da tradição da igreja. Então não pode. Não pode. Quando você chegar diante do papai, ele vai te perguntar isso também. Quem mandou você tirar um mandamento que eu escrevi? E você não vai ter argumento. Se você falar que é o Antigo Testamento, ele vai falar não. Se você usar Jesus, ele vai falar não. Eu e o Pai somos um. Jesus vai falar, eu não mandei. Se você usar os apóstolos, ele vai falar, não, os apóstolos não mandaram. Então, quando aconteceu, Senhor? Ah, aconteceu por causa da tradição que você seguiu, que tem data, que tem o casamento da igreja com o Império Romano. Então, aí, eu quero que você se apresente diante dele como um pão sem fermento. A mesma coisa que você é por fora, você é por dentro. A mesma coisa. É para isso que todo cristão busca ao Senhor na sua consagração, para ser um pão sem fermento. A mesma coisa por dentro e por fora. Nós estamos buscando isso. Eu estou buscando isso desde 1985. E olha o que eu quero dizer para você, que eu já andei, o Espírito Santo me fez andar quilômetros para me parecer com Jesus e para glorificar Deus Pai. Mas ainda faltam milhares e milhares e milhares. E eu tenho certeza que isso vai acontecer na glorificação. Mas isso é outro assunto. Para encerrar, do 22 até o 31, Moisés é convocado a fazer uma mediação, tá? Vamos lá, vamos ver. Essas palavras proclamou Yahvé a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, com alta e poderosa voz, e nada mais acrescentou. Então, tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, para tirar a dúvida, naquela época já se fazia, é gozado, né? É muito parecido com o tablet mesmo, que nós temos hoje, o computador que nós usamos. Já se fazia uma tabuleta, os hebreus já tinham, os egípcios também, Moisés, que era super versado em várias ciências, 40 anos com o principal do conhecimento daquele mundo antigo, versado em línguas, versado em arquitetura, um homem culto mesmo, né? Ele tinha, e ele certamente fazia, tabuletas, tá? E nessas tabuletas eles colocavam, escreviam, né? Ali no barro, na argila, eles colocavam e guardavam essas tabuletas. Todavia, contudo, nesse caso aqui, Deus escreveu e fez uma tabuleta no meio da pedra. Por quê, pastor? Porque pedra também aponta para o fato de que ele é a pedra. Jesus é Jesus, o Senhor, o Messias. Ele é a pedra de fundação. Nós chamamos no Brasil de... Ah, me fugiu agora. Pedra angular, minha esposa me ajudou aqui. Nós chamamos de pedra angular, né? Então, Jesus é a pedra de fundação. Ele é a pedra angular, né? Ele é o edifício. Ele é a sustentação do universo. Ele é a palavra que cria e que sustenta junto com o Pai, né? E com o Espírito. Não dá para eu navegar com você agora na pessoalidade, cada qual representa alguma coisa, mas Moisés poderia fazer tabuletas, talvez ele tenha levado tabuletas lá para cima no encontro com Deus, mas Deus esculpiu na pedra. Mas e para carregar, pastor? Para carregar, Deus esculpiu de modo perfeito, de tal maneira que a pedra fosse suportável para carregar e ele desce com essas tábuas de pedra. Essas palavras proclamou Yahvé, toda a vossa congregação, no monte, no meio do fogo, porque ele é fogo consumidor. Não brinca com o Senhor, não brinque com idolatria, não brinque com retirar mandamento, não brinque com Shabat, não brinque com nada. No monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, com alta e poderosa voz, e nada mais acrescentou. Ponto, final, acabou. Então, tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, entregou-as a mim. Contudo, quando ouvistes a voz que vinha no meio das trevas, enquanto a montanha ardia em chamas, vós vos aproximastes de mim, com todos os chefes das vossas tribos e demais anciãos e autoridades, e suplicastes: Eis que Yahvé, nosso Deus, nos revelou sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos claramente sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que esse deixe de viver. Glória a Deus. Aquele momento aconteceu, a glória do Senhor se manifestou, e a glória se manifestou e não consumiu todo mundo. Desde esse momento, já fica claro que também um dia ele viria e quando ele falasse, nós não seríamos todos mortos, porque Jesus poderia, como plenamente Deus, falar e quando ele falasse, todo mundo ser consumido. Depois, o Espírito Santo habitando em nós, quando ele falasse dentro de nós, nós seríamos totalmente consumidos. Aqui já fica claro, nós ouvimos claramente sua voz no meio do fogo. Aliás, a voz do Senhor só se ouve no meio do fogo mesmo, e no meio da sua glória, e no meio do seu poder. Aí dá vontade de falar aqui sobre batismo no Espírito Santo. Hoje vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que esse deixe de viver. E agora, por que iríamos morrer? Essas grandes chamas vão nos devorar. Se continuarmos a ouvir a voz de Yahvé, nosso Deus, vamos perecer. Em verdade, que o homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo, em verdade, que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando dentro do fogo como nós ouvimos, e sobreviveu? Olha que coisa esplendorosa! Eles têm a clareza que se Deus falou, e Moisés aqui está intermediando a conversa, ele tá deixando claro para todo mundo, se Deus falar, morre todo mundo. Porque ele é poderoso demais. Mas nesse momento, Deus se revelou a Israel. Deus se revelou a Israel. Deus se revelou a Israel. Estou falando três vezes para ficar claro. É com Israel que Deus tem uma aliança primeira. Israel é o primogênito das nações, é a nação primogênita que Deus escolheu para fazer através deles que todas as famílias da terra, todos os outros povos conheçam o Senhor. Então eles tinham claro como é que poderia um homem mortal suportar Deus falando dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu. Mas Deus falou e nós sobrevivemos. Na primeira fase do que. No primeiro momento que Deus está falando, eles sobreviveram. Eles ficaram com medo, mas sobreviveram. E eu não os condeno. Imagine o esplendor da glória do Senhor, a voz do Senhor. É maravilhoso. Por um lado, quem tem intimidade com Deus se aproxima desse Deus que fala e que não consome, né? Muitos têm medo. Isso depende também, irmãos, da intimidade que você tem com Deus. Eu quero que você tenha claro isso hoje. Isso também depende da intimidade que você tem com Deus, porque Deus é capaz de falar com você e preservar a sua vida. Bom, mas eles estavam com medo. Ficaram achando maravilhoso Deus falar, acharam maravilhoso que Deus falou e eles não morreram. Mas tem uma questão, é melhor não arriscar. Irmãos, a questão aqui é melhor não arriscar. Quer ver? Versículo 27. Aproxima-te, pois tu, Moisés, para ouvir tudo que Yahvé, nosso Deus, tem a dizer. Tu nos dirás tudo que o Eterno, nosso Senhor, te comunicar. Nós ouviremos atentamente e obedeceremos. Eles ficaram com medo, o povo ficou com medo. Deus chegou a falar e eles não morreram, mas a glória foi tamanha que eles ficaram com medo e aí disseram: Moisés, faz o seguinte, você fica como intermediário. Você vai lá, fala com o Senhor e o que você falar nós vamos obedecer e porque nós não queremos morrer. E você certamente não morrerá. Eles estavam cônscios disso, né? E Moisés também. Mas Deus não ia matar ninguém. Foi uma pena que muitos não quiseram ouvir direto a voz do Senhor. É um privilégio ouvir a voz do Senhor. Imagine aquele momento. Bom, versículo 28. Yahvé compreendeu bem o sentido de vossas palavras quando falastes comigo e me disse: ouvi perfeitamente as palavras que esse povo te dirigiu. Falaram com sabedoria e justiça. Olha só, falaram com sabedoria e justiça. Como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos, diz o Senhor. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vai, portanto, e diz-lhes que podem voltar às suas tendas. Tu, porém, permanece aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, os decretos e as doutrinas que lhes ensinarás, a fim de que pratiquem na terra que eu dou a eles como propriedade. Que coisa espetacular! Moisés está relatando e está dizendo: olha, Yahvé proclamou a palavra, versículo 22, com voz poderosa, escreveu duas tábuas de pedra, mas ele falou em meio a trevas, e a montanha ardia em chama, versículo 23. E ele falou, e a sua voz saía do meio do fogo, foi uma coisa esplendorosa. E no versículo 25, ele vai dizer, né, o que o povo, se continuarmos a ouvir a voz de Yahvé, nosso Deus, não vamos perecer. Então ele relata aqui o que o povo disse para ele. Porque em verdade que homem imortal ouvirá a voz do Senhor e falando de dentro do fogo e vai permanecer vivo? Quem é que ouve a voz do Deus imortal e permanece vivo? Então Moisés está relatando tudo isso, relatou o pedido que eles fizeram. Vai você, Moisés, fala com ele, e o que ele falar com você, nós vamos ouvir e obedecer. Deus se agradou disso, achou que eles pensaram bem, com o coração disposto a obedecer, versículo 29, assim tudo iria bem com eles e os descendentes. Vai, portanto, o Senhor fala a Moisés, e diz-lhes que podem voltar às suas tendas. Eu falo com você, Moisés. Que privilégio, né, irmãos? Moisés tinha que estar no Monte da Transfiguração com Jesus. Moisés, Elias e Jesus. Ele tinha que estar lá. Que personagem da história é Moisés? Tu, porém, permanece aqui comigo para que eu te diga todos os mandamentos, os decretos, as doutrinas que lhes ensinarás, a fim de que os pratiquem na terra que eu dou a eles como propriedade. Só para o seu conhecimento, só para a sua informação, além dos 10 mandamentos escritos na pedra, segundo a tradição judaica, é nesse momento que o Senhor fala com Moisés tudo aquilo que está registrado no Talmud e aquilo que está registrado também em detalhes com relação à lei moral, à lei cerimonial, à lei judicial e à lei sanitária. Seria nesse momento. É muita coisa, São muitos detalhes acerca do tabernáculo. Então Deus falou com Moisés e Moisés trouxe para o povo de Israel. Infelizmente não foi tão bonito assim, porque depois muita gente reclamou. Mas nessa hora eles foram sábios em não permanecer na presença do Senhor sem a devida santidade. O ideal seria que todo o povo ouvisse em plena santidade a voz do Senhor e entendesse tudo. O ideal. Mas eles até que pensaram tiveram uma ponderação razoável, dizendo: olha, é melhor que você vá, Moisés. E aí você vai e traz para nós as orientações e nós vamos obedecer. Então, assim que aconteceu, irmãos. E para finalizar, versículo 32 e 33 que eu deixo para você. Sendo assim, tende todo zelo para agirdes conforme vos ordenou Yahvé, vosso Deus. Não vos desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que Yahvé, vosso Deus, vos orientou, para que vivais, sendo, portanto, felizes e prolongando os vossos dias na terra de que haveis de tomar posse. Então o Senhor falou: se vocês andarem segundo o Senhor, Moisés falou, se vocês andarem segundo o Senhor orientou, aquilo que o Senhor orientou, vocês vão viver e vão ser felizes. Irmãos, irmãs, se nós andarmos segundo aquilo que Deus orientou, nós seremos felizes. E agora eu quero, de novo, antes da bênção, deixar uma pergunta para você. Se nós temos que andar segundo aquilo que Ele orientou, e ele diz que é estatuto perpétuo. Perpétuo não acaba quando Jesus chega, é perpétuo. Se ele disse isso, como é que nós não vamos obedecer os 10 mandamentos? Nós temos que pedir a Deus: Senhor, gere em nós, com teu Espírito Santo, o cumprimento da lei do Senhor e dos profetas. E eu deixo com você: Senhor, gera em mim o convencimento de espírito para que eu separe o sétimo dia como sábado. Ainda que eu tenha um ofício, eu vou santificar esse dia. Esse dia será para o Senhor e será para mim também. O ideal é que eu consiga, todos os profissionais que conseguirem, santifique mesmo. Que não faça, se você não faça trabalho algum, nem o teu filho, filha, servo, serva, boi, jumento, ninguém, não se desvie da palavra, querido, não se desvie. E aí entra o honrar teu pai e tua mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho contra o próximo, não cobiçar aquilo que é do próximo, mulher, casa do próximo, campo, o servo, o boi, né? Coisas da época deles, né? E nós também. E eu deixo para você essa palavra: se você cumprir, andar com Deus em fidelidade, buscando adorá-lo em espírito e em verdade, e cumprir a palavra do Senhor, você poderá ouvir a voz do Senhor sem ser consumido. Porque o Senhor habita dentro de você hoje, o Espírito Santo habita, ele vai falar e você não será consumido. E se você obedecer à voz dele, você viverá feliz. Esse é o capítulo 5 de As Palavras. Ou, como nós conhecemos, Deuteronômio, a partir da tradução para o grego, da Septuaginta. Tá bem? Que Deus abençoe grandemente os irmãos. Eler da Devarim. Estas são as palavras de hoje para vocês. Que Deus os abençoe. Se subir hoje o vídeo no YouTube, a gente já manda para você e você Escolhe o melhor horário de ouvir essa palavra e de ouvir a outra. Você vai ter no material o que nós desejamos como ministério, ministério de serviço, né? As igrejas. O que nós desejamos é que você receba alimento, receba, receba, receba, receba alimento. Se alimente, alimente, alimente, alimente. Uma igreja com qualidade só acontecerá, surgirá, se a igreja for muito bem alimentada em todos os sentidos. Tá bem? Que Deus te abençoe e te guarde, e essas são as palavras para você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.